Eu tô falando com isso. Pois é, por isso que eu tô falando. Eu nem sabia desse trabalho, falar a verdade. É, bem na boca. Qual a palavra? Tá dando só pra ele. Eu vou ficar abanando ele. Vocês vão ficar por isso, hein? Convidando. Vamos ver. Que ele vai começar a cantar. Vocês aí. Eu entrei de dar salve por ele. Fala aí. Lá a gente falou que pediu uma coisa para no seminário sobre a raiz da tão grande. Beleza. Os raios gama, também chamados de radiação gama, são um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência e tem alto poder de penetração na matéria e enoxidação. A radiação gama é produzida na maioria dos casos pelo decaimento radioativo de núcleos atômicos estáveis. Seus fenômenos energéticos estão formando sua maior frequência de alta eletromagnética, que inclui a vida. Os raios gamas podem arrastar elétrons de diversos materiais, bem como causar danos às moléculas de DNA do seu vivo. Por isso dizemos que esse tipo de radiação é ionizante, o processo pelos quais os raios gamas são capazes de ionizar a matéria são, depende do ponto de efeito da fase elétrica. Nesse processo, os pontos dos raios gamas cobram. Honra! Ele é pequeno, né? Não? Eles estavam aqui, eles estavam aqui. Olha ele. Olha ele. A lâmpada não me deu. Yeah. Aí se pegar aqui a tragação, você não se pede, aí tem que ficar se você se fazer. E radiação de alimentos para poder fazer o ambiente ou se maturar. Como ela é melhor que o tempo de um solo, né? Mas lá não vai ter a mesma coisa que aqui. Orientação. Tá bom, ele quer. Pelo amor de Deus. certeza. Verdade. Já são adultos. Não, também não. Meu Deus. Pra mim, vocês eram pelo menos uma boa parte. Você não, é fiado. Brienne. Eu vou dar um braço pra ele dar uma cobra. Tá, beleza.